Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Entre o Tempo e o Tudo, edição para terça-feira, dia 19 de julho de 2016. Estamos de volta, eu sou o Carlos Bonaparte e até a volta das 21 horas vou estar consigo. Hoje a edição do nosso programa abre com dois temas: Zumba na Caneca, dos Gaita no Peito, e Como Eu Te Amo. O tema é do Henrique Matos. Mas atenção, porque temos novidades para daqui a pouco. Aliás, de resto, a música do Henrique Matos para nós é efetivamente uma novidade. É assim que abrimos mais uma edição do Entre o Tempo e o Tudo. Boa tarde com o Canal 1. Olá, somos o grupo Gaita no Peito. E estamos convosco na Antena Web. Um beijinho. E um abraço. Estou contigo e me dás o teu calor. me aquece, tantas vezes me enlouquece em desejos de amor. Como eu te amo quando sinto em minha boca todo beijo tão ardente, e em gestos de ternura, numa feliz aventura, te entregas perdidamente. Como eu te amo, minha querida. Como eu te amo, amor da minha vida. Como eu te amo, de coração. Saudade, me procuras e me chamas. E ao ver-te, que alegria! É um momento de magia quando dizes que me amas. Como eu te amo quando os dois vamos cantando pela rua de mão dada. Sei que gostas de ouvir quando te digo a sorrir, minha princesa encantada. E aqui estamos novamente, são agora 17 horas mais 26 minutos. Quatro temas e já começamos com algumas novidades. Vamos desde logo começar com o tema de Mónica Sintra, chama-se Mais Mulheres. Logo depois, tempo para escutarmos a música dos Irmãos Verdades, chama-se Cartas. Escutamos também o tema de Pierre Aderne com Tu Não Sabes O Que É Amor. E por fim, Aline Frazão com o tema Insular, a música nova da artista que chegou a fazer dueto com a Capicua no tema Lupa, agora aqui a solo, como já ouvimos em outras situações, mas na antena será a primeira. Vamos ouvi-la com Insular, é uma faixa título, um tema que dá portanto nome ao álbum desta artista africana. Vamos ouvir daqui a pouco este tema. Para já vamos iniciar com Mónica Sintra e o tema Mais Mulheres. Boa tarde. Quero ser por uma noite, um eu a culpada, a única que teima em banhar. Estou perdida à espera de me encontrar e dou por mim a questionar se é culpa minha. Thank you. amor. Carta escrita pela minha mão, com muita paixão do fundo do coração. www.antenaweb.info. Escolha um dos nossos canais e faça o download do nosso aplicativo para ter, como mínimo, 20 programas à sua imediata disposição. Agora, se quiser ter a nossa companhia, mesmo sem ter como pretensão um programa específico, tudo fica mais fácil. Visite e escute www.antenaweb.info. Antena Web, nós estamos aqui. De frio e ainda assim acordar feliz por achar que o mar é doce feito um rio. Pensas que é aquilo que vendem na farmácia que não te faz sentir a dor. Talvez a joia que tens agora no pescoço é um passarinho que canta, mas que não se prende na mão. É um passarinho que canta, mas que não se prende na mão. Tu não sabes o que é o amor, e se calhar nem eu, pois o amor não tem dono. Tu achas que é meu, eu penso que é teu. Tu não sabes o que é o amor, é aquilo de olhar-se ao espelho aos 80 anos e ainda assim sentir-se um moço. É a vontade de fazer aquilo que não é suposto, ter a pele sem maquilhagem e fazer corar o rosto. Não é bicho de zoológico, é livre como o vento, põe tudo em movimento, anda despido e não se veste com a razão. Sabes o que é o amor, e se calhar nem eu, pois o amor não tem dono. Tu achas que é meu, eu penso que é teu. Tu não sabes o que é o amor, e se calhar nem eu, pois o amor não tem dono. Tu achas que é meu, eu penso que é teu. entre o vício e a virtude, entre o bem e o mal. Ai, insônia nacional, tempestade da Antena Web estão disponíveis para os ouvintes através de live stream ou para livre download. Mas há muito mais a acontecer nas redes sociais onde a Antena Web está. Temos Twitter em twitter.com/radioantenaweb e páginas e grupos na rede social Facebook. Siga-nos, acompanhe-nos e fique a par do que acontece ao minuto no grupo Antena Web. Antena Web, nós estamos aqui. De volta, ouvintes, depois destes quatro temas, último dos quais de Aline Frazão, chama-se... Chama-se Insular. Como é Insular, por isso é que eu não estava a ver aqui o título. Insular é o nome da música e também o nome do álbum da cantora africana que aqui ouvimos e que tem este timbre e esta musicalidade extraordinária. São 17 horas, mais 45 minutos. Vamos ficar com os últimos 4 temas desta primeira parte. Depois segue-se um intervalo e a segunda hora dedicada então a várias rúbricas, enfim, que marcam este nosso espaço radiofónico. Últimos 4 temas, mais algumas novidades, como já sabem. Vamos então ficar com a música de Miguel Araújo e António Zambujo, chama-se Rancho Fundo. Eles querem ir com esta digressão de concertos ao vivo que está a dar muito, muito o que falar. E é uma dupla de gênio, digo eu. Vamos também ficar com o tema de GNR e Rita. Red Shoes, chama-se Danças Sós. mais um tema e mais uma turnê também interessante, neste caso a propósito dos 35 anos do grupo Novo Rock. Ouvimos ainda também nesta primeira hora do Entre o Tempo e o Tudo, tema de Mafalda Veiga, O Meu Amor, e ainda também a música dos Soulplay, Eu Te Prometo. Depois do intervalo, eu volto daqui a pouco para a segunda hora desta edição de Entre o Tempo e o Tudo para 19 de julho de 2016. Boa tarde, com o Canal 1. Para ti

com eles, sonhamos. Com eles, pensamos. Analisamos e vimos a realidade de uma outra maneira. Eles são os autores das Palavras de Ouro, as mesmas que Luís Gaspar declama aos domingos, às 7 da tarde no Canal 1. Palavras de Ouro, aos domingos, às 7 horas da tarde, com Luís Gaspar no Canal 1. Aos domingos, o Canal 1 enche-se de gentes de cultura. Um espaço de sensivelmente 30 minutos, onde conversamos com personagens várias da cultura brasileira, maioritariamente. Gentes de cultura, aos domingos, às 7:30 da tarde, com a condução de Eduardo Tramarim, no Canal 1. A casa, a sua casa, a nossa casa, a informação, a comunicação, o antigo, o moderno, o viver e o reviver. Assim é o Canal 1 da Antena Web. Quando o ouvinte entra em canal1.antenaweb.info, sabe que vai encontrar comunicação e informação em primeiro lugar. Afinal, é pelo princípio que tudo começa. canal1.antenaweb.info. Nós estamos aqui. Olá ouvintes, boa tarde novamente, são agora 18 horas mais 8 minutos, este é o Entre o Tempo e o Tudo, segunda hora. João Marques vai trazer-nos nesta edição de Entre o Tempo e o Tudo o seu Minuto Saúde, hoje com duas edições. Depois chegamos com... música de Ana Duarte, A Mentira do Teu Olhar. E é assim que seguimos nesta edição de Entre o Tempo e o Tudo. Daqui a pouco, Guia dos Astros. Bem-vindos ao Minuto Saúde. Esta é uma pergunta muito difícil, porque perguntar a um pediatra quais são as vacinas fora do plano que são mais importantes, nós dizemos que são todas. Claro que depois, ponto a ponto, se poderá reforçar qual é a importância de uma ou outra. A mais importante atualmente e que está incluída em quase todos os planos nacionais de vacinação de outros países é a vacina contra o pneumococcus. O pneumococcus é uma bactéria que causa pneumonias e meningites muito graves e letais e que existe no nosso país há mais de uma década disponível completamente paga pelos pais. Na maior parte dos países, tanto da Europa como países subdesenvolvidos, isto por fundos filantrópicos, nomeadamente o Bill Gates, já têm essa vacina gratuitamente. Já se está atualmente a falar na comparticipação desta vacina, mas essa é uma das vacinas fundamentais a dar às crianças e quase todos os pais já a dão a seu custo neste momento e a breve prazo com alguma comparticipação. Depois, falando de outras vacinas, temos a vacina contra o rotavírus, que é um dos vírus que mais frequentemente dá diarreias nas crianças, o que não significa que elas nunca vão ter diarreia. Mas em relação ao vírus que mais frequentemente causa entrenamentos, é este vírus. Portanto, se a criança for muito cedo para o infantário ou tiver irmãos pequenos em casa que possam transmitir o vírus, devem ser protegidas. Portanto, é outra vacina que geralmente nós também recomendamos. Depois, há outras um bocadinho menos consensuais, um bocadinho mais polémicas. Há a vacina da varicela. A varicela, eu cheguei a ter a varicela e tive muita comichão, muitas borbulhas, mas pode não ser só essa parte. O que é que acontece? Há o absentismo laboral, é logo necessário o bebê, a criança ficar em casa, ou a criança ficar em casa durante uns 6 dias, portanto, o que implica, neste momento de desemprego e de problemas laborais, que o pai fique ou que alguém fique com a criança. E depois, o próprio vírus causa, em algumas crianças, não se sabe porquê, em crianças saudáveis, uma baixa muito grande das defesas, o que leva a que uma bactéria se possa instalar no sangue e causar doenças muito graves, tanto a nível de pele, como a nível dos ossos, como pneumonias, e causam entrenamentos muito prolongados. Portanto, nós nunca poderemos dizer qual vai ser a criança que vai ser suscetível a isso, por isso é que é uma vacina muito polémica. Não se sabe também quanto tempo é que esta vacina vai proteger. Portanto, há quem diga que são 10, que são 20 anos, mas isto é tudo um bocadinho incerto e um bocadinho polémico. Mas é uma vacina que também tem a sua justificação de existir. E que em alguns países também está incluída no Plano Nacional de Vacinação. A vacina da hepatite A é uma vacina que se recomenda geralmente para quem vai viajar para alguns países onde essa doença é endémica e é um problema grave, principalmente de países subdesenvolvidos. O que se passa é que nós neste momento também temos no nosso país muitos imigrantes e muitos focos epidémicos que podem gerar esta doença sem a criança se conseguir defender sozinha, porque há crianças que têm hepatite A e que não têm sintoma nenhum, ou têm os vómitos, têm um mal-estar abdominal e não têm mais nada. Mas é uma doença que pode causar, também não se sabe porquê, em crianças saudáveis, uma doença muito grave e fulminante do fígado. Falando também destas vacinas fora do plano, temos mais uma que geralmente causa muita preocupação nos pais na altura do inverno, que é a vacina da gripe. A vacina da gripe está nas recomendações gerais da Direção-Geral de Saúde nos grupos de risco. A nível da pediatria, são as crianças com doenças crónicas, portanto, os asmáticos, os diabéticos, os doentes cardíacos e outros que têm estas patologias mais graves, mas uma criança que está no infantário e que tem muitas otites repetidas, o que poderá dar depois problemas auditivos e até na linguagem, se calhar também será um candidato a ter esta vacina. É muito importante, quando no núcleo familiar existe um bebê com menos de 6 meses, que os irmãos e os pais sejam vacinados, porque um bebê com menos de 6 meses não vai apanhar uma gripe simples, mas pode apanhar uma bronquiolite muito grave. Por último, falando daquela vacina nova que toda a gente se questiona se deve dar ou não, porque é uma vacina altamente dispendiosa, é a nossa enxaqueca a nível de médicos, porque todos os pais nos perguntam, que é uma vacina contra uma meningite, mas é com uma meningite que é muito rara, embora muito grave, mas é uma otolaria. E os serótipos, ou seja, os números das bactérias que são numeradas, os números que estão incluídos na vacina, são provados em alguns países que realmente são os mais frequentes, mas no nosso país esta vacina só foi introduzida há muito pouco tempo. Portanto, nós não sabemos se os números que lá estão são exatamente aqueles que vão provocar esta doença. Ou seja, a criança pode tomar a vacina e apanhar também esta meningite por outro número. Até aos 2 anos, talvez, e é a minha opinião, se vacinar contra esta meningite B. Doutora Vânia Mesquita Machado. Acompanhe este... Estamos de volta, ouvintes, depois deste tema. Agora temos mais, quando são 18 horas e 20 minutos, mais uma parte do Minuto de Saúde e também depois África, Tabanca, Povo, de Marta e Neida. Desejamos na continuação de uma ótima tarde na companhia do Canal 1. Temos mais música, mas também mais rubricas para escutar daqui a pouco, entre as quais a rubrica Rapidinhas na Brasa. Até já, boa tarde com o Canal 1. Bem-vindos ao Minuto Saúde. Em relação à amamentação, obviamente que é sabido por todos que o melhor alimento para o bebê é o leite da mãe. Embora haja aqui, eu faça já aqui uma ressalva, em que se não for possível a amamentação, se houver muitas dificuldades a nível da amamentação, a mãe não se deve sentir culpada por isso, porque apesar de se dar neste momento uma preponderância muito grande à importância da amamentação, quando a mãe tem as mastites, quando a mãe tem as garetas e sangra e é muito, um processo muito doloroso, não se deve sentir culpada, porque o vínculo afetivo é igual com o leite materno ou com o leite artificial. Em termos em si da amamentação, o que acontece é que a subida do leite só se sabe pelo quarto ou quinto dia. Até aí, o leite é em muito pequenas quantidades, o bebê vai mamando, mas isso é suficiente para as necessidades do bebê. Quando se começa a dar a subida do leite, então aí já o processo começa a regularizar, embora só a partir das 2 semanas é que a situação esteja mesmo encarreirada, digamos assim. E só a partir daí é que se deve então introduzir chupetas para não confundir o bebê. Em termos práticos, não há normas consensuais. Há quem diga que se deve alternar e dar uma mama uma vez e depois dar a outra mama. Isso pode causar algum incómodo na mãe, porque uma das mamas fica muito cheia e é difícil lidar com isso. Eu, na minha opinião, acho que é mais prático dar uma mama e depois, no fim, dar a outra mama e depois começar pela última mama que se finalizou. Se isto for um processo muito difícil, porque a mãe está cansada, já não consegue gerir muito bem qual foi a mama e em quanto tempo foi a última mamada, pode pegar um bloco de apontamentos e apontar. Geralmente os bebés no início têm mamadas muito irregulares, mas o mais normal é que após um período as mamadas sejam entre 2:30 a 4 horas. Isto porque há bebés que esvaziam o peito muito rapidamente e há bebés que são mais lentos, mas nunca se deve deixar mais do que 5 a 15 minutos em cada mama. Depois de dar de mamar, deve-se colocar o bebé em posição vertical, dar umas pequenas palmadinhas nas costas para ele conseguir rotar. Nem todos os bebés conseguem rotar, nunca é necessário esperar mais do que 5 minutos. O que vai acontecer é que ele vai ou engolir o ar e provocar mais cólicas, ou então bolsar, porque o ar fica dentro do estômago e com a agitação vai sair e vai bolsar. O bolsar apenas significa que se extraiu um bocadinho de leite e se o bebé estiver evoluindo bem de peso, não é necessário mais nenhum cuidado especial em relação a essa preocupação tão comum que é o bebé deitar um bocadinho de leite fora. Doutora Vânia Mesquita Machado. Acompanhe este e outros conteúdos em www.saudosupor.pt. Freedom to African people. Oh, África, oh, Tabanca, oh, povo,

18:31. Agora a primeira parte da Guia dos Astros, depois uma recordação que é dos Charme, Fazer Parte de Ti. Boa tarde. Olá pessoal, hoje é terça-feira, 19 de julho, hoje é dia da caridade, dia nacional do futebol e dia de mais um Guia dos Astros, trazendo previsões agora para você de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Áries, de 21 de março a 20 de abril. Arianos, novos empreendimentos estão favorecidos. É hora de investir em ideias originais. Quem trabalha com o público poderá conquistar uma posição privilegiada. No campo afetivo, você viverá momentos de grande encantamento. Aceite o carinho do seu par e procure retribuir da mesma forma. Touro, de 21 de abril a 20 de maio. Taurinos, procure organizar as finanças. Não fique na dependência dos outros para fazer as coisas que lhe cabem. Você deverá se sentir irritada. No campo sentimental, a distância pode se transformar no seu maior obstáculo. Quem está só deve investir em uma nova conquista. Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho. Gêmeos, é uma boa fase para fazer opções e manter o curso das suas atividades. Terá facilidade em fazer amizades. Alguns sacrifícios, talvez, sejam exigidos na área sentimental. Será difícil, mas sua dedicação será valorizada. Câncer, de 21 de junho a 22 de julho. Câncer, vale fazer bem se encontrar com os amigos, parentes e pessoas da sua estima. Cuidado apenas ao falar o que não tem certeza no trabalho. No campo sentimental, há boas chances de fazer as pazes com quem ama. O seu sucesso na relação a dois será total. O clima é bom. Aí, meninos e meninas, a gente volta já já com previsões para Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Guia dos Astros com Jane de Paula. Quero te amar, fazer-te feliz e a ti me entregar sem fim. Viver para te amar como sempre quis, só há um sonhar em mim, fazer parte de ti, fazer parte de ti.

fome de prazer. Vou ao fim do mundo, vou tocar lá no teu fundo. Vou fechar o punho e pôr o sangue a ferver. Vou cerrar os dentes e morder o teu saber. Vou ao fim do mundo, vou gritar lá no teu fundo. Uma gota de suor, sou claro aceno quando rufa o tambor. Sou o fim do mundo, é contagem ao segundo. És todo o tempo que me resta a liberdade. És a minha luta que só fala com verdade. És o fim do mundo, à entrada da volta ouvintes, são agora 18 horas e 51 minutos. Antes de seguir para os últimos apetrechos desta primeira parte, quero convidá-lo a participar na nossa programação. Basta que escreva uma mensagem para carlosbonaparte@antenaweb.info e me faça chegar as suas opiniões, as suas críticas e também as suas sugestões musicais, se for o caso. Dentro daquilo que pudermos, aqui estamos para satisfazer o seu pedido. E agora as últimas duas músicas desta segunda hora. Vamos ficar daqui a pouco com música dos Dades e depois ficar com a Elisabela, chama-se Água e Vinho, a música que pretendo que escutemos. Mas antes temos Guia dos Astros, a segunda parte com a Jane de Paula. Ok, de volta, Guia dos Astros, leoninos. Leão, de 23 de julho a 22 de agosto. há uma predisposição a fazer coisas novas e ampliar o seu círculo social. Trabalhar em equipe será uma coisa muito gratificante. Entusiasmo no romance. Procure manter a sua relação amorosa em segredo para evitar palpites ou fofocas de outras pessoas. Virgem, de 23 de agosto a 22 de setembro. Virgem, bom dia para suprir a sua necessidade de movimento e fazer contato com as pessoas. Acredite em você e na sua capacidade. Na área sentimental, tem que ser menos intransigente. O momento é de reflexão sobre a relação. A dois, dúvidas podem pintar. Libra, de 23 de setembro a 22 de outubro. Libra, os amigos podem fazer cobranças. Não há por que satisfazer aos outros mais do que a si mesmo. Cuidado para não deixar a peteca cair no trabalho. No amor, podem surgir inúmeras coisas a fazer. Mas evite confundir uma boa amizade com um envolvimento bem mais íntimo. Escorpião, de 23 de outubro a 22 de novembro. Escorpião, o desejo de agradar irá prevalecer neste dia. Há boas chances de se sobressair em atividades ligadas ao público. Sua vida profissional está em destaque. A dois, o período da noite pode deixar a desejar. Suas expectativas amorosas estão elevadas e os conflitos serão inevitáveis. É isso aí, pessoal. A gente volta já já, trazendo para fechar a Guia dos Astros, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixe. Guia dos Astros, com Jane de Paula. Chamava-se Dom Beltrano,

Vamos abrir este segundo, este terceiro tempo com a Guia dos Astros, terceira e última parte, e depois também vamos ficar com a música de Sérgio e os Animais. Só tenho medo da mamã. Até já, ouvintes. Opa, já estamos de volta, sagitarianos? Sagitário, de 23 de novembro a 21 de dezembro. O dia favorece o trabalho de rotina que exija um planejamento. As atividades dinâmicas recebem nesta fase boas vibrações. No campo sentimental, procure conversar com o seu amor e evite desentendimentos. A 2, a saudade poderá causar transtornos. Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro. Capricórnio, você terá energia de sobra para dar conta de todos os seus compromissos sociais. A atração física vai exercer papel fundamental na vida a dois. A sua relação com o par tende a se aprofundar muito mais no dia de hoje. Aquário, de 21 de janeiro a 19 de fevereiro. Aquário, sua relação com os colegas e superiores será harmoniosa. Comece o dia fazendo o que é prioritário, mas tenha cuidado para não se cansar demais. O seu egoísmo poderá trazer problemas na relação com o par. À noite, o desejo de ficar só pode se acentuar. Peixes, de 20 de fevereiro a 20 de março. Peixes, busque a sua independência. O dia favorece as atividades educacionais, artísticas, bem como as que propiciam a sua independência financeira. Você deve evitar conflitos. No campo afetivo, seu lado ciumento está com tudo e isso vai se manifestar na relação com seu parceiro. É problema à vista, piscianos. Prontinho, pessoal, é previsões, de volta é só amanhã, mais uma sessão Guia dos Astros, aqui na Melhor Sintonia, amanhã logo cedinho. Beijão, até lá. Guia dos Astros, com Jane de Paula. Yeah. Martim de Crijó é o poeta que hoje vamos abordar no programa ou na rubrica Poetas do Luís Gaspar. É aliás com ele que vamos seguir nos próximos segundos para mais uma declamação de um poema como só ele sabe declamar. Se vos aprazer, é o poema de hoje da nossa rubrica Poetas. Daqui a pouco, Luís Gaspar vai trazer-nos a rubrica Histórias. Agora, já não à lareira. Até já! Se vos aprazer, mãe, hoje este dia, irei hoje eu fazer oração e chorar muito em Santa Cecília, destes meus olhos e de coração, pois morro eu, mãe, por meu amigo, e ele morre por falar comigo. Se vos aprouver, mãe, deste modo, irei lá minhas candeias queimar, e com o meu manto e a minha camisa, a Santa Cecília ante o seu altar, pois morro eu, mãe, por meu amigo, e ele morre por falar comigo. Se me deixardes, minha mãe, lá ir, dir-vos-ei agora o que vos farei. Prometo sempre já de vos servir, e desta ida muito alegre virei, pois morro eu, mãe, por meu amigo, e ele morre por falar comigo. E agora, para todos aqueles que gostam de grandes recordações, está a chegar uma sequência de música portuguesa bem antiga, mas bem marcante. Navegar, Navegar, de Fausto. Logo depois, É Para Amanhã, de António Variações. Ainda O Pastor, dos Madre Deus. E Nasce Selvagem, tema dos Resistência. É assim que seguimos nesta edição do nosso programa Entre o Tempo e o Tudo. Boa tarde. Navegar, navegar, mais ao minha cama, ver-te mergulhar no teu corpo entre os quatro. Dar-te um beijo e ficar, ir ao fundo e voltar ao minha cama, ver-te navegar, navegar. Navegar, navegar, mais ao minha cama, ver-te mergulhar no teu corpo entre os quatro. Dar-te um beijo e ficar, ir ao fundo e voltar ao minha cama, ver-te navegar, navegar. Quem conquista sempre rouba, quem cobiça nunca dá. Quem oprime, tiraniza, naufraga, mil vezes vomita, eu sei lá. Já vou de grilhões nos pés, já vou de algemas nas mãos, de colar do pescoço perdido e achado vendido em leilão. Eu fui a mercadoria lá na praça do Bocar, quase às Ave Maria. Nos abismos do mar, navegar, navegar, mas ao minha cana, ver-te mergulhar no teu corpo entre os quatro. Dar-te um beijo e ficar, ir ao fundo e voltar ao minha cana, ver-te navegar, navegar. Navegar, navegar, navegar, mas ao minha cana, ver-te mergulhar no teu corpo entre os quatro paredes. Dar-te um beijo e ficar, ir ao fundo e voltar ao minha cana, ver-te navegar, navegar. Já é tempo de partir, adeus morenas de Goa. Já é tempo de voltar, tenho saudades tuas, meu amor de Lisboa. Antes que chegue a noite, que dei no cabo do mundo, tirar vidas à sorte do fraco e do forte, de cima e do fundo. Trago um jeito bailarino, que apesar de tudo baila no meu olhar peregrino. Nos abismos do mar, navegar, navegar, mas ao minha cana ver-te

19 horas 27 minutos. Micaela, recordação de hoje para Desculpa, do álbum Gugu Dadá. Um álbum que felizmente temos em arquivo aqui comigo, a cassete, uma digitalização de CD, mas está aqui a cassete comigo. É bom. 19 horas 27 minutos. Desculpa, de Micaela Silva. Agora, Romana, por tantas vezes. 19:31, daqui a pouco temos Rapidinhas na Brasa. Boa tarde, com o Canal 1. Por tantas vezes, tu tens momentos que deixam cá dentro algum desabor. Por tantas vezes, o nosso amor já chorou por tantas vezes. Também já foste mais fria e agreste sem saber porquê. E tantas vezes estamos distantes, menos amigos, menos amantes. Mas nem eu vejo tudo como dantes, ou melhor talvez. Nosso amor é tão lindo que transforma a noite em dia, a tristeza em alegria e o fim nunca transparece. É um amor tão divino mesmo do lado da lua. Na verdade no coisas, palavras à solta que juntas dão dor. E tantas vezes a flor tem espinhos, ficamos sós sem estarmos sozinhos. Mas vem o beijo, vem o carinho e talvez maior. Nosso amor é tão lindo que transforma a noite em dia, a tristeza em alegria e o fim nunca transparece. E é assim que seguimos nesta edição, quando são agora 19 horas mais 35 minutos. A nossa... as nossas rapidinhas na brasa, na brasa estão a sair neste momento da brasa. E... enfim, é desta forma que seguimos no nosso programa Entre o Tempo e o Tudo. Nesta edição, então, para... nesta edição, então, para terça-feira, dia... dia 19 de junho. Temos duas edições das Rapidinhas na Brasa. A primeira vem agora. A segunda será no último tempo, isto é, na última hora do nosso programa. É uma forma de rir, com boa disposição, também com muita alegria. Enfim, é um momento que nós esperamos que seja do seu inteiro agrado. Estimados ouvintes, para vocês, as Rapidinhas na Brasa desta edição de Entre o Tempo e o Tudo. É um prazer estar consigo. Tenha uma boa tarde com o Canal 1. Os novos Pirulitos apresentam... Rapidinhas, rapidinhas, rapidinhas, na brasa. O programa da parada da paródia.

Coitadinho do Tonecas. Ele nem no futebol jogou alguma vez na extrema direita. Tem toda a razão, avózinha. O papai e a mamãe estão sempre com sanções. Mas quando eu trago alguma Dalila cá à casa, também acham mal. Oh, que triste vida a minha. É, está resolvido. A partir da manhã passas a trabalhar lá na empresa. Vais contatar os clientes. Estás a ouvir? Estás? Queres coisa melhor? Vais viajar, conhecer outros mundos, outras pessoas. Bem, se puder fazer todas as despesas que eu quiser e me derem uma secretária, meia dúzia de adjuntos e uma dúzia de assessoras, vou pensar nisso. Mas tu julgas que és o primeiro-ministro ou quê? E depois? O que é que o primeiro-ministro tem a mais do que eu? Tu sabes, por acaso, fazer uma vaca voar? Sabes? Ah, então não sei. Quando eu trago cá a casa uma Dalila, o pai diz logo para eu pôr essa vaca a voar. Ah, não há nada a fazer. Este inútil nunca há a ser nada na vida. Oh, mãe, olha o pai. Ah, pois. Por esse caminho serás sempre um parasita. Sem eira nem beira. Oh, vó, olha, mãe. Deixa lá, Tonecas, que eu arranjo-te um emprego à tua maneira. Se todos servem para aquilo... Tu também hás de servir. O que é que eu vou ser? O que é, vó? Vais ajudar à missa. Pegas na bandeja e vais angariar donativos para a santa. E assim terás uma santa vidinha. Já não sei o que fazer a esta maldita tosse. Eu também andei assim muito tempo e o que me valeu foram os rebuçados Dr. Baiar. Em qualquer lugar, tenha sempre à mão rebuçados Baiar. Fabricados com matérias-primas naturais e selecionadas, os rebuçados Baiar aliviam a tosse mais resistente. Atenção, cuidado com as imitações. Ao comprar rebuçados Dr. Baiar, verifique atentamente o rótulo das embalagens. Os rebuçados Dr. Baiar são tão bons que até se vendem nas farmácias em carteirinhas de 100 e 200 gramas. Com rebuçados Baiar. A tosse vai ao ar. Portuguesas e portugueses, isto está uma nova. E a solução passa por atribuir a cada português uma embalagem de Supergel. Supergel, o tiranóduas que limpa tudo. Tudo? Sim, com o Supergel é uma limpeza. Supergel, o tiranóduas amigo do ambiente. Supergel, um produto Lucky Bell. Em 2016, a Delta continua a ser o café da vida dos portugueses. Mais do que um café, Delta é partilha. É acordar com um bom dia, um pretexto para conversar sem horas contadas, a desculpa para estar com os amigos, vezes sem conta. Para a Delta, este é o maior prémio. Beber café consigo, todos os dias. A todos os que elegem a Delta como marca de confiança há 15 anos consecutivos, como escolha do consumidor e marca 5 estrelas, agradecemos por nos fazerem melhorar a cada dia, para que os premiados sejam os nossos clientes. Delta, o café da sua vida. Vida Económica é o semanário com a informação que mais interessa à sua empresa. Acompanhe as tendências, as oportunidades e os desafios do mercado. Vida Económica. Nos seus negócios, na sua vida. Às sextas-feiras nas bancas. Atrevido. Já viu onde está a meter a mão? Calma, menina. Eu só queria ver a sua medalhinha. Ai, ai. Todos querem ver a minha medalhinha feita pela cromogravura. Cromogravura. Medalhões em ouro, prata e bronze, taças, emblemas, artigos militares. E muito mais aos melhores preços e com a garantia de qualidade cromogravura. Para mais informações, consulte o site www.cromogravura.pt ou através do 917-202-445. Os novos parodiantes apresentam... O Bando dos Pequeninos. Qualquer semelhança é pura canja de galinha com miúdos, claro está. Isto dos congressos é brincadeira para adultos crescidos. Isto é um ajuntamento, mas não é à espanhola. É um ajuntamento para a gente se juntar e discutir os nossos problemas. E começamos pela sopa. Sim, se nós não gostamos de sopa, por que é que havemos de ser obrigados a comê-la toda, todinha? E a nossa proposta é a seguinte. Se acham realmente que a gente precisa de comer sopa, passem a congelá-la! Pois claro, assim congelada, a gente come a sopa como congelada ou um chupa-chupa. Sopa na sopa, se não estiver congelada, já! Já! Yeah! Bom, o ponto a seguir da nossa ordem de trabalhos é a escola. Pois claro, porque é que antes de ser os adultos crescidos a decidir se nos hão de meter numa escola pública ou privada sem pedirem nem quererem a nossa opinião? Sim, porque esses, os adultos crescidos, querem ver-se livres de nós e metem-nos numa escola qualquer que tenha a porta aberta, sem quererem saber se o que ensinam nessa escola é o que realmente nos interessa a nós para o nosso futuro. Eu preferia ir para uma escola privada, porque o Joãozinho prometeu-me ensinar assim umas coisas bué de loucas, em privado. Eu queria ir para uma daquelas escolas de futebol que os futebolistas reformados têm aberto por aí. Eu quero estudar canto. Não me interessa a tabuada para nada, porque para fazer contas há-se calculadoras, não é verdade? Eu quero ir para uma escola de música, aprender a cantar como deve ser, para quando chegar a grande saber cantar como gente crescida, sem desafinar, nem fazer aquelas figuras tristes que muitos fazem por aí quando se põem a cantar. Cada qual na escola ideal! Cada qual na escola ideal! Malta, está aqui um penetra! Oh, é um pequenino, mas não é criança nenhuma! Olá, olá! É o Mendes? É o Marco Mendes? Ah, andas aqui a espiar o quê, meu malandro? Não, não, eu não ando a espiar nada. Eu estou aqui para vos apoiar, porque eu aprovo as vossas ideias e como sou do mesmo tamanho que vocês, assim pequenino, queria aproveitar para dizer que a minha real vocação, o que eu queria ser, era bailarino, que é o talento normal de qualquer homem pequenino. E o que é que vamos fazer com ele? Sim, que o lugar dele não é aqui! Vamos mandá-lo para a SIC! Para a SIC! Sim, sim! Vai para lá dançar o bailinho da Madeira para mostrar o que é realmente um bom bailarino! Grande ideia! Deixem-me passar esta linda brincadeira. Isto é o bailinho da Madeira. Olhe, e não te esqueças de levar a mula da cooperativa. Bom dia. Algum problema? Mau dia. O carro avariou-se e ainda por cima fiquei todo sujo de óleo. Olha, no meio de tanto azar até está com sorte. Eu sou mecânico e trago sempre uma embalagem de Supergel. Supergel, o tiranodas com espetacular ação em todas as manchas de óleo. Supergel, um produto Lucky Bell. Por forma a obter café puro de aroma, não esqueça, procure a loja da especialidade, Pérola do Rossio. Escolha café em grão selecionado. Moa unicamente a quantidade necessária, na hora e de acordo com a máquina. Escalde sempre a chávena. Pérola do Rossio, casa especializada em cafés puros da mais alta qualidade, moídos e embalados à vista do cliente, além de misturas gostosas de cevada e chicória, com 20 a 60% de café. Pérola do Rossio, loja histórica ou emblemática desde 1923, no Rossio 105, em Lisboa. A Revolução da Mulher das Pevides, novo romance de Isabel Ricardo, oferece-nos uma viagem para um dos períodos mais importantes da história de Portugal, as invasões francesas. Preparem-se para rir, chorar e vibrar intensamente com deliciosas horas de leitura. A Revolução da Mulher das Pevides, uma edição saída de emergência, já nas livrarias. Agora já pode ouvir os novos parodiantes a qualquer hora e em todo o mundo. Consulte o nosso site na internet em www.parodiantes.com. Olha, olha, Antes da guerra no Iraque e na Líbia, o barril do petróleo custava 10 dólares. Hoje, custa 5 vezes mais. Ah, e ainda há quem diga mal das guerras. As guerras só dão em lucro, principalmente se forem vistas à luz do petróleo. Que? Um pacote de 71 milhões de euros pós-incêndios? Bem, desde que não seja um pacote de fósforos, tudo bem. Sim, para ficarmos a arder, já nos bastam os impostos que temos de pagar. Os novos Terbiantes apresentaram... Na Brasa, o programa da parada da paródia. Estamos de volta, ouvintes, depois deste momento das rapidinhas da brasa. Agora é tempo de intervalo, mas antes dois temas. Graciano Saga traz-nos Amor Sagrado. E depois José Reza vai trazer-nos Bombeiro Amigo. São as próximas duas sugestões musicais que temos para vocês. Antes de irmos para mais um intervalo aqui na nossa... nesta edição do Entre o Tempo e o Tudo, para então irmos para a quarta e última hora deste espaço radiofónico. Tenha uma boa noite, daqui a pouco já é boa noite, com o seu Canal 1 da Antena Web. Até já! Esqueço, de tudo eu te agradeço. Lindo era o teu amor, tanto carinho me davas, sem eu saber tu choravas, sofrendo só tua dor. Os anos por ti passaram, teus cabelos branquearam, o teu rosto envelheceu. Agora te perdi, Santa Mãe, rezo por ti, que Deus te guarde no céu. O amor sagrado é o da nossa mãe, divino adorado, que só nos quer bem. Sagrado é o da nossa mãe, divino adorado, que só nos quer estás no meu coração. Às vezes tenho a impressão que por mim estás a chorar. Comigo preocupada, minha mãezinha adorada, sei que me estás a ajudar. És a minha companhia, choro da noite e de dia, para dizer que te agradeço. peço, mesmo que estejas ausente, para mim estás sempre presente. Querida mãe, eu não te esqueço. O amor sagrado é o da nossa mãe, divino adorado, que só nos quer bem. O amor sagrado é o da nossa mãe, divino adorado, que só nos quer bem. Sagrado é o da nossa mãe, divino adorado, que só nos quer bem. O amor sagrado é o da nossa mãe. Contra o frio, contra o calor, contra o vento, o importante é ajudar quem vive em sofrimento, por caminhos e atalhos, sem nunca olhar para trás. Sabes bem o teu destino, és o soldado da paz. Bombeiro, amigo, amigo, bombeiro, amigo, amigo, o teu lema é salvar. Bombeiro, amigo, amigo, bombeiro, amigo, amigo, e nada te faz parar. Terra, não há tempo a perder. Corres por montes e vales, a serra não pode arder. Correndo atrás do tempo, numa luta desmedida, para salvar quem quer que seja, pões em risco tua vida. Bombeiro, amigo, amigo, bombeiro, amigo, amigo, o teu lema é salvar. Bombeiro, amigo, amigo, bombeiro, amigo, amigo, e nada te faz parar. Soldado da paz, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. És o soldado. És o soldado da paz. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

Aqui está um espaço onde podemos reviver a memória. Daqui a pouco vamos ter comentário direto de Brasília para conferir no último tempo do Entre o Tempo e o Tudo. Até já! Os amiguinhos e as amiguinhas que seguem estas histórias sabem que decidi deixar de lhes chamar histórias à lareira porque já não está frio para acender a lareira. Mudar, não mudar, mudei mesmo. A partir de hoje, velhinha muito pobre e muito infeliz. Era conhecida pela Tia Miséria. Só possuía uma casinha arruinada e uma pereira de fronte da porta. Tudo sofria com paciência e resignação, mas só uma coisa não desculpava, nem perdoava. Que os garotos subissem à pereira e lhe comessem as peras. Era capaz de dá-las todas sem provar uma, mas indignava-se contra os que lhas roubavam. Numa noite, bateu-lhe à porta um pobrezinho. Correu a abri-la e deu ao pobrezinho a migalha de pão que reservava para si. No dia seguinte, despediu-se o pobre e disse-lhe que pedisse o que quisesse. Só peço que as pessoas que subirem à minha pereira não possam descer sem o meu consentimento, respondeu a velhinha. No outro dia, quando saiu à rua, encontrou três garotos em cima da pereira. Oh, Tia Miséria, perdoe-nos, por amor de Deus! Tire-nos daqui, não podemos descer! Ah, pois vocês diziam que não eram os ladrões das minhas peras. Por esta vez vá. Se lá voltarem, hão de ficar aí muitos anos. E os garotos desceram e não mais voltaram à pereira. Em um dia de manhã, entrou-lhe em casa uma mulher de horrendo aspecto, vestida de negro e armada de foice, com asas negras nos ombros e nos pés. — Que me quer? — perguntou a miséria a tremer. — Sua morte. Venho buscar-te. — Já? Pois nem ao menos me dá um ano de espera. Não pode ser, respondeu a morte. Faça-me ao menos um favor, suba à minha pereira e colha-me a última pera que me resta. Quero comê-la, visto que é a última. A morte subiu à pereira, colheu a pera, mas não pôde descer. Pôs-se a chamar a velhinha. E esta respondeu: Tem paciência, aí ficarás para todos os séculos. És má, tens feito muitas desgraças, roubando muitos pais aos seus filhos pequeninos. E a morte ficou em cima da pereira. Passados dias, tinha a velhinha em frente da sua porta um exército composto de padres que se queixavam de que não havia enterros, de escrivães que se lastimavam por não ter inventários, de delegados que se doíam de não fazer promoções orfanológicas, isto é, tratar dos problemas dos órfãos, de juízes que se queixavam de não receber emolumentos das reuniões dos conselhos de família, das presidências nos atos de licitações e das sentenças em demarcações. Enfim, de todos aqueles indivíduos que vivem da morte do próximo. Todos pediam à velhinha que autorizasse a morte a descer da pereira. Mas a velhinha respondia: não quero, não quero e não quero. Falou então a morte do alto da pereira e fez com a velhinha um contrato: poupar-lhe a vida enquanto o mundo fosse mundo. A velhinha consentiu e a morte desceu. Por isso, enquanto o mundo for mundo, a miséria existirá sobre a terra. Os Ans e Zian são os próximos destacados no, na rubrica vinil do João Santareno. Vamos ouvir esta rubrica quando são agora 20 horas mais 15 minutos. É assim que seguimos no nosso Entre o Tempo e o Tudo. Todos os dias, João Santareno limpa o pó aos discos e passa um vinil. Heavy metal português. O som era uma pedra, não que fosse novo, mas era sem dúvida novo com vocalização em português. Ans e Zian, o nome do grupo. Necas, Zika, Zé Nuno e Armindo, os nomes dos nossos quatro heavy metaleiros. A música era uma ocupação, em 1981, em plena explosão do rock português. E as profissões deles? Escriturário, oficial de tráfego na TAP, desenhador e um misterioso servidor do Estado. Informação no press release que acompanhava o disco de promoção. Um achado da promoção discográfica portuguesa. Uma folha de papel batida à máquina e fotocopiada. Tens que ver no blog. Mas atenção, todos bons músicos. Repara bem na pinta deste Vem Daí, o lado A do single. A rodar em vinil, Ans e Zian. Vem Daí. Depressa!

Minha querida, acalme-se, sim. Deixe-me expor o assunto aos inspetores Pastilhas e Amendoinha. Ora, queira ter a bondade de expor, por favor. Olhe, queremos que descubram o que tem acontecido aos nossos gatos. A minha esposa, a Marquesa de Alcagoita, tem tido exemplares de várias raças, mas todos acabam por desaparecer. Ai, agora foi a Fufa, uma gata persa muito meiga e muito minha amiga. Há algum restaurante especializado em coelha caçadora aqui por perto? Meu Deus, que horror! Amendoinha, tem maneiras. Senhora Marquesa, vamos já investigar o caso. Não olhem a despesas. E se deslindarem o caso, até vos posso arranjar um título. Ah, mas isso seria ótimo. Um título vinha mesmo a calhar. Amendoinha! Não é para mim, chefe. É mais um título para o meu Benfica. Tetra! Tetra campeões e mais nada. Ora, quero desculpar, o meu assunto não bate bem da bola. Oh, Maria, acompanhe os senhores. Vou mostrar-lhes a saída. Oh, minha, prefiro que me mostres a entrada. Amendoinha, let's go. Ok, chefe. Contrariado, mas vou. Meus senhores, os inspetores Pastilhas e Amendoinha já estão de regresso. Ai, graças a Deus. E então descobriram a minha Fufa? Ora, aqui está ela. Mas o que é isto? Isto é uma bola de futebol. Mais precisamente a bola com que se jogou a final do Euro 2016 entre Portugal e a França. Mas isso não é a minha Fufa. Nem Fufa nem Fofa. A bola é dura como tudo. Diga aos franceses que levaram com ela. Então e a minha gatinha? A gatinha era assim, cinzenta, com rixas pretas, não era? Era, era! Então está tudo descoberto. E além de descobrirmos o que é que fizeram com os vossos gatos, descobrimos também o mistério das bolas do Euro serem tão felinas, saltitantes e fugitivas. Tem sete vidas aquelas bolas. Olhe, chefe, para ganharmos mais algum, vamos vender aos futebolistas o segredo do truque para chamar e dominar estas bolas. Mas qual é o truque para chamar estas bolas? Posso saber? Da cá, gatinha. Só assim, Portugal pode deixar de andar de gatas. Ai, ai, a minha Fufa! Já não sei o que fazer a esta maldita tosse. Eu também andei assim muito tempo e o que me valeu foram os rebuçados Dr. Baiar. Em qualquer lugar, tenha sempre à mão rebuçados Baiar. Fabricados com matérias-primas naturais e selecionadas, os rebuçados Baiar aliviam a tosse mais resistente. Atenção, cuidado com as imitações. Ao comprar rebuçados Dr. Baiar, verifique atentamente o rótulo das embalagens. Os rebuçados Dr. Baiar são tão bons que até se vendem nas farmácias em carteirinhas de 100 e 200 gramas. Com rebuçados Baiar, a tosse vai ao ar. Ai, homem, como é que eu tiro estas nódoas das tuas calças? Nem que fosse uma super mulher. Não te preocupes, querida. Não há super mulheres, mas há o super gel. Super gel? Sim, super gel. O Papa Noel 2 de tubo encarnado, antisséptico, dissolvente e biodegradável. Milagre! Super gel. Um produto Lakidel. Em 2016, a Delta continua a ser o café da vida dos portugueses. Mais do que um café, Delta é partilha. É acordar com um bom dia, um pretexto para conversar sem horas contadas, a desculpa para estar com os amigos, vezes sem conta. Para a Delta, este é o maior prémio. Beber café consigo, todos os dias. A todos os que elegem a Delta como marca de confiança há 15 anos consecutivos, como escolha do consumidor e marca 5 estrelas, agradecemos por nos fazerem melhorar a cada dia, para que os premiados sejam os nossos clientes. Delta, o café da sua vida. Vida Económica é o semanário com a informação que mais interessa à sua empresa. Acompanhe as tendências, as oportunidades e os desafios do mercado. Vida Económica. Nos seus negócios, na sua vida. Às sextas-feiras nas bancas. Ah, seu atrevido! Já viu onde está a meter a mão? Calma, menina. Eu só queria ver a sua medalhinha. Ah, Ai, ai, e todos querem ver a minha medalhinha feita pela cromogravura. Cromogravura. Medalhões em ouro, prata e bronze, taças, emblemas, artigos militares. E muito mais aos melhores preços e com a garantia de qualidade cromogravura. Para mais informações, consulte o site www.cromogravura.pt ou através do 917-202-445. Se nem sempre dará certo aquela noite sonhada, muitas vezes fica perto e nas outras não dá nada. Acontece, não é? Olá, eu sou do Jornal da Bolinha. E em que podemos ser úteis? Podiam pelo menos dar-nos alguns pormenores sobre o famoso casal que veio passar aqui a noite de núpcias? E o que é que ganhamos com isso? Bem, podia resultar em publicidade gratuita ao vosso hotel na primeira página da edição de amanhã. Não sei não. Oh, minha senhora, é de aproveitar. Olhe que a Bolinha tem mais leitores que os outros jornais todos juntos ou até mesmo separados para embrulhar peixe. Mas os jornalistas já sabem tudo. O que é que ainda querem saber mais sobre os noivos? Só porque é um árbitro de futebol e ela é filha do pai dela? É que por acaso, ou talvez não, é presidente de um dos nossos principais clubes de futebol. Vá lá, eles pediram alguma coisa em especial relacionada com o futebol? A que me lembra, só se foi a garrafa de água com gás que a noiva pediu antes de subir para o quarto. Ah, pois é. Aquela água tem bolinhas, tem? Ah, mas é uma brigada da polícia de investigação. Ah, a noite está a compor-se. Vou conseguir um exclusivo porque só cá está a bolinha. Mas o que é isto? O que é que se passa? Então, está cá um árbitro de futebol que casou com a filha do presidente do clube desportivo de futebol? Sim, sim. Estão no quarto 69. Peça para descerem, logo que possam, por favor. Mas eles chegaram há pouquíssimo tempo. Não devem ter tido tempo nem sequer para os preliminares que se estão a fazer antes. Oh, faça favor de os mandar descer, sim. Que brincadeira é esta? Como é que é? Com os jornalistas e tudo? Quem é que armou este escândalo? Acalme-se, acalme-se. Eu estou aqui com um mandado de tribunal e os senhores vão ter que me acompanhar à sede da polícia. Mas eu também. Eu vou queixar-me ao meu pai. Ai, vovô. Ah, é impossível, porque o senhor seu pai já lá está a ser interrogado para responder a umas perguntas, percebe? Eu e a minha noiva também vamos para lá, é? O senhor vai já. É o primeiro carro. Então eu? Vai passar antes pelo Instituto de Medicina Legal para um exame prévio. Um exame prévio? Eu? Mas com que fundamento? Então não sabe que foi reaberto o processo do apito dourado? Andamos à procura do apito dourado e não descansaremos enquanto não o encontrarmos, esteja ele onde estiver. Uau, que grande primeira página! A bolinha vai esgotar as edições todas. O apito dourado foi finalmente localizado no sítio e no local onde sempre esteve. Num exclusivo do nosso jornal e de um árbitro de futebol recém-casado. Tan, tan, tan! A equipa encarnada continua fantástica e vai, super gel, desmarca, sem grande velocidade, fita a nódoa, vai rematar, remata e golo, é golo, é golo da equipa encarnada, é golo de super gel. Super gel, o tira-nódoas de tubo encarnado com espetacular ação em todas as manchas de óleo. Super gel, custa pouco e vale muito. Super gel, um produto Lucky Bell. Por forma a obter café puro de aroma, não esqueça, procure a loja da especialidade, Pérola do Rossio. Escolha café em grão selecionado. Moa unicamente a quantidade necessária, na hora e de acordo com a máquina. escalde sempre a chávena. Pérola do Rocio, casa especializada em cafés puros da mais alta qualidade, moídos e embalados à vista do cliente, além de misturas gostosas de cevada e chicória, com 20 a 60% de café. Pérola do Rocio, loja histórica ou emblemática desde 1923, no Rocio 105, em Lisboa. A Revolução da Mulher das Pevides, novo romance de Isabel Ricardo, oferece-nos uma viagem para um dos períodos mais importantes da história de Portugal, as invasões francesas. Preparem-se para rir, chorar e vibrar intensamente com deliciosas horas de leitura. A Revolução da Mulher das Pevides, uma edição saída de emergência, já nas livrarias. Agora já pode ouvir os novos parodiantes a qualquer hora e em todo o mundo. Consulte o nosso site na internet em www.parodiantes.com. No Porto puseram uma bandeira à janela de apoio à Seleção Nacional, na qual, no estendal mesmo ao lado, estavam estendidas umas cuecas a secar. Alto, alto, lá. Quem pôs as cuecas a secar já estava a prever como ia acabar o europeu de futebol. Na China também vibraram com a prestação da Seleção Nacional e até gostavam de ver o Fernando Santos a treinar por lá. Claro que se ele o fizesse, não se contentaria com um quilo de arroz. Para o grande Fernando Santos, tinham que lhe dar muito, muito milho. Os novos parodiantes apresentaram... Rapidinhas, rapidinhas, rapidinhas, rapidinhas, na brasa. O programa da parada da paródia. De 20 horas, 36 minutos, depois da segunda edição das Rapidinhas da Brasa, é tempo de ouvirmos Teófilo Granja. Vamos recordar Gosto, Gosto de Ti. Boa noite, ouvintes. Que são verdes, tu não te perdes e ando sentido. Mas nos teus acastanhados, por meus pecados, ando perdido. Este amor desencontrado é meu pecado, minha loucura. Amar a quem não me quer, fazer sofrer quem me procura. Gosto, gosto de ti, porque sem ti a vida não presta. Gosto, gosto de ti, e ao pé de ti a vida é uma festa. Vem, vem a meu lado, de cá sentado andar por aí. Vem, que quase que aposto que sabes que gosto, que gosto de ti. Se te vejo quando canto, tem outro encanto minha canção. Porque ao ver o teu olhar no meu cantar há emoção. Se olhares meus olhos verás que és capaz de compreender e entender o segredo que eu tenho medo de te dizer. Gosto de ti, porque sem ti a vida não presta. Gosto de ti, e ao pé de ti a vida é uma festa. Vem a meu lado, de braço dado andar por aí. Vem, que eu quase que aposto que sabes que gosto. Que gosto de ti. Gosto de ti, porque sem ti a vida não presta. Gosto de ti, e ao pé de ti a vida é uma festa. Vem a meu lado, de braço dado andar por aí. Vem, que eu quase que aposto que sabes que gosto. Que gosto de ti. Que gosto de ti. Que gosto de ti. Agora, enquanto são 20 horas e 40 minutos, comentário direto de Brasília. E agora, o comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Oferecimento: Dor se foi, o gel massageador que alivia as dores. Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, neste período de recesso há espaço para conversas que pretendem fazer do limão uma limonada. Acontece que, diante da circunstância, não há mais espaço para certas propostas. Considero até como perda de tempo. O senador Cristóvão Buarque, por exemplo, de quem me considero amigo, arriscou-se a propor à presidente afastada Dilma Rousseff que ela renunciasse ao mandato, evitando o desgaste de um possível impeachment. Ouviu um sonoro não de Dilma, sob o argumento de que em seu dicionário, se é que utiliza algum, não existe tal palavra. Cristóvão usa um argumento singelo como se fosse possível com Dilma: renúncia patriótica, aquela para evitar um mal maior ao país. Chegou a propor dupla renúncia, de Dilma e de Temer. Com todo o respeito que o senador me merece, mas ele deveria ter conversas mais sérias com suas consultas. Inclusive, prestar atenção nos aconselhamentos de sua assessoria, ou ouvir gente de fora do seu círculo. Estas são propostas fora da realidade e da aspiração brasileira. Dilma cometeu corrupção e usou da mentira e do cinismo no exercício do seu mandato, além da exacerbada arrogância caracteriza. Senador Cristóvão, esta renúncia de Dilma e de Temer é uma pauta vencida. Não se trata de uma disputa política ou ideológica. Dilma compactuou com a ilegalidade e deve ser punida. Temer, goste-se dele ou não, assumiu dentro das normas democráticas e constitucionais. Não há tempo, senador, para plebiscito, consulta popular ou enjambrar a Constituição. Assuma a responsabilidade do seu voto e não esqueça de mirar no foco da realidade histórica que o país vive, que não comporta mais conchavos ou atos esquivos para compactuar com malfeitos. Aliás, faria muito bem em continuar mirando na educação, que é o seu forte, e propor mudanças concretas e objetivas ao país a partir daí. Outra perda de tempo é esperar que Eduardo Cunha renuncie. E isto só vai acontecer quando ele se convencer que perdeu e que apostar na ausência do seu exército em plenário o livrará da cassação é estratégia equivocada. Seu exército já se bandeou para o outro lado, Cunha. No mais evidente, rei morto, rei posto. Comprovação disso foi a insuficiência de votos do Centrão para derrotar Rodrigo Maia, numa clara demonstração de que muitos já aderiram. A renúncia não deixa de ser um ato de coragem, do reconhecimento do erro e da aceitação do inevitável, mas são poucos com estofo para tanto. O mesmo se pode dizer de Dilma e Lula, que ainda insistem em propagar bravatas e estultices. Lula aproveita-se do fanatismo e fisiologismo de muitos e da ignorância de outros para vender uma imagem de poder que não possui mais e de uma credibilidade que esvaiu-se diante da sua evidente participação e conivência com a corrupção, a roubalheira, a enganação e o cinismo. O mesmo se pode dizer de Dilma, que por ignorância ou cumplicidades, muitos ainda lhe dão dinheiro para sustentar seus delírios. Todos estão com seus dias contados. Mesmo fazendo parte da história e dos enredos, a mentira, a enganação, tem pernas curtas. Direto de Brasília, José Voitschomas. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade, se tem um representante da nossa empresa, ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Você acabou de ouvir o comentário direto de Brasília com José Voitschumas. Oferecimento: Dorce Foi, o gel massageador que alivia as suas dores. Agora, vinil com Nicolau Brainer. Todos os dias, João Santareno limpa o pó aos discos e passa um vinil. E já imaginaste como é que seria se o Nicolau Brainer cantasse rock? Não, não precisas de uma grande imaginação, porque vais ouvi-lo já a seguir. É uma rocalhada cómica gravada em 1981. A letra de chorar a rir. Músicos muito competentes e na música uma grande pedalada. A voz não é de cantor, Nicolau Brainer não canta muito bem, mas a música vale pela piada. É a história de um engatetão machão de trazer por casa. Ouve bem. A rodar em vinil, Nicolau Brainer. Kiss me la bush. Alfinete de cabecinha, com dois pés na extremidade, duas gotas de brilhantina. É meu pavão da cidade, o último macho dos meus irmãos. Ele é o machão português que olha a mulher com olhos sanguíneos e mesmo vestida lhe vê nudez. Assim que acorda vai à janela, mesmo antes de tomar café, foge-lhe o pé para a chinela e a subir a todas que vê. Amanhã passa no Sheraton para ver a mulher com coruja. Elas para ele são como um bombom e diz: oh minha, kiss me la bush. No verão faz naturismo sem calção, que não é para dar médico. E à tarde vai fazer nudismo em pelota para a praia do Meco. E ao ver alguma, com tudo à mostra, fica como um leão que ruge. a ver tanta carne exposta, diz: Kiss me, love! À noite, passei direito, gingão de calça vincada, usa gravata, para impor um ar de respeito e a cara bem barbeada. E quando vê as estrangeiras, americano não cujo nem luz, faz peito e feito Tarzan das galinheiras, diz: Kiss me, love! Oh, baby, kiss me, love! Oh, baby, baby! Só fica calado quando todos dormem, envergonhado de um sonho que tem tantas vezes. Pesadelos em que dorme nos braços de um homem, de quem está grávido. Vai para 3 meses. Oh são 20 horas, mais 50 minutos. Chegamos ao final da edição de hoje de Entre o Tempo e o Tudo. Vou deixar-vos as últimas 4 músicas. Vamos fechar em ritmo festivo com Joanita. E o tema Deixa Lá o Facebook. Ouvimos também música de Leandro, Tudo Me Fala de Ti. Logo depois, ficamos com música da Marily, Só Quero Namorar. E o Zé do Pipo com Pimba Japonesa. E assim fechamos a edição de hoje do nosso Entre o Tempo e o Tudo. Amanhã, a partir das 17 horas, a mais. Boa noite e até lá. Deixa lá o Facebook, quero dar-te ternura. Love me.

surpresa. Numa festa no hotel eu engatei uma japonesa. Como não compreendia o que ela dizia para mim, tudo o que ela perguntava eu respondia só xixim. Dançámos toda a noite, eu vendi dançando outra vez. Depois fomos para o meu quarto, eu apliquei meu japonês. Shinukutakaru, tokuturu na racha, nishintu pau, shobito pau.